Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaram do meu coração. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, pode sentar, olha. Se sirva aí, porque a casa pode não ser sua. Mas a liberdade é, rapaz. Mas, rapaz, outro dia eu cheguei em casa cansado da roça. Meu filho veio correndo esbaforido e eu fiquei apirriado e perguntei: Oxente, João, o que foi que aconteceu, menino? Pai, vou te contar uma coisa que tu não vai acreditar. Então não me conte, caramba, oxe. Meu compadre, hoje tem visita, hoje tem uma visita muito especial no nosso cantinho, rapaz. Olha, quem tá aqui hoje, você não vai acreditar, é ele. É, meu compadre, é ele mesmo, rapaz. É meu amigo e senhorio Alexandre Nerdmaster, o maior ponto de referência da cultura nerd da podosfera mundial do Brasil. Se apresenta. Eu só vou deixar Capitão uma coisa Alexandre bem clara antes de mais nada. Cala a boca. Eu só vou deixar uma coisa bem clara antes de mais nada. Vá pra puta que te pariu. Ponto de referência é o diabo que te carregue e leve pros quintos dos infernos, seu corno. Yeah, baby. Tá? Agora pros ouvintes. Ouvintes, vocês não têm nada a ver com isso, desculpa, tá? Tchedi, eu te amo mais ainda, tá? Mas eu sou Alexandre Nerdmaster, sócio próprio otário e responsável pelo Paranerd. Vocês já deviam saber, afinal, vocês estão ouvindo o Agão de Moringa. Vocês devem conhecer o Paranerdia, né? Não sei se vocês pulam os meus episódios, só houve essa cabruncada aqui, né? Mas fazer o quê? Agradeço! A gente aceita qualquer esmola. Rapaz, hoje a gente tá feliz, a gente tá muito afoito pra contar uma história porreta pra vó M6, mas primeiro a gente vai aproveitar que eu, pelo menos eu, tomei banho com sabonete e febo, dei um brilho na careca com a minha brilhantina Glostora e eu tô indo ali com meu amigo e capitão Alexandre Nerdmaster na quermesse e daqui a pouco a gente volta, meu compadre. Oxi, olha que esse negocinho aqui é bonito, hein? Olha, as barraca, comida gostosa. Tem coisa pra caramba aqui. Ô, Jota. Oi. Jota, peraí, tem uns botão aqui, ó. Presta atenção. O que é aquele cabra se agarrando no pau ali do pau de seba? É Jorge, né? Não, deve ser um doido qualquer. Vamos chegar mais perto pra ver o que é aquilo ali. Oxente, rapaz, não é que é o Jorge... Jorge, meu filho, o que você tá fazendo? Ô, Jorge, larga do pau! Larga do pau, vindo com nós! Apareço do lado deles e falo: vocês estão confundindo, né, gente? Não sou eu lá em cima, vocês estão confundindo. Eu tava aqui embaixo, ó, ali, ó, naquela barraca do beijo, sabe? Com aquela mina muito linda ali. Mas aproveitando que eu estou aqui, vou trazer aqui os recados, né? Aproveitando que o Sr. Nerdmaster tá por aqui hoje, vamos trazer os recadinhos, beleza? Como todos vocês sabem, ouvintes, este podcast está presente no portal Paranerdia, www.paranerdia.com.br, com o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Quer mandar uma tweetada? Nerdmaster, que tá aqui presente, agradece. @paranerdia para todo mundo. facebook.com/paranerdia para aqueles que ainda estejam lá no Facebook. youtube.com/paranerdiatv, que recentemente teve alguns probleminhas, mas já foi resolvido. E se você quiser fazer parte lá do grupo do Telegram Ouvintes do Paranerdia, Hub Multicultural do Paranerdia, basta ir em t.me/paranerdia. Falando do Animesphere, que é o projeto que eu capitaneio, né? Basta você dar um pulo em linktr.ee/animesphere, que tem todos os nossos links com cuidado colocado ali, que você pode acessar sem problema nenhum. Belezinha? Para acessar o site do Água de Moringa, basta dar um pulo lá no Portal Paranerd que eu falei antes, e lá vai estar os episódios do Água de Moringa. No Twitter, basta você seguir @jsantos com os dois T's, o cara enjoado, né? E aí, você vai fazer aquela tweetada, o Jota vai ficar agradecido até a próxima tweetada. No Instagram temos o @águademoringa, que tem as imagens e as artes dele que são bem boas. No Telegram temos o t.me/águademoringa. Vem compartilhar com a gente o que você achou de cultura nordestina, que também é show de bola. E no YouTube, youtube.com/águademoringa, que tem muita coisa boa. Agora, se os senhores me dão licença, eu preciso voltar pra Barraca do Beijo, tava muito bom lá, sabe? Fiquem aí um com o outro enquanto eu vou ficar com aquela companhia maravilhosa. Tchau! Obrigado, meu compadre! Meu compadre, hoje a gente vai recitar um cordel chamado Futebol no Inferno. Olha, esse cordel, Futebol do Inferno, foi publicado em 1974 por José Soares, que nasceu em 1914, morreu lá por 1981, e como o próprio título indica, trata-se de uma partida inusitada, disputada no inferno, que envolveu duas equipes porreta, o time do Satanás contra o quadro de Lampião. Esse cordel se tornou popular com a publicação em forma de embolada pela dupla Caju e Castanha nos anos 90, meu compadre. E ele é mais ou menos assim. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixe eu ir para o inferno assistir o jogo lá. Deus me livre de eu ir lá. O futebol no inferno tá uma grande confusão. Vai ter a melhor de três para ver quem é campeão, se é o time do Satanás ou o quadro de Lampião, né? Deus me livre de ir lá, Lampião ganhou um turno, Satanás outro também. Domingo que se passou, empataram 100-100. Agora a melhor de três vai ser domingo que vem. Deus me livre de eu ir lá, nas profundas do inferno, onde a gente vê o nó. 2, 3, 4 mil diabos, a conversa é uma só. Os torcedores falando, assunto de futebol. Deus me livre de ir lá. A torcida do inferno diz que o jogo tá perdido porque Lúcifer não joga devido a tá contundido. O supervisor com crise anda muito aborrecido. Deus me livre de eu ir lá. O jogo era quarta-feira, porém Lampião não quis. Além disso, ele só faz o que lhe vem o nariz. E com isso o pau cantou na escolha do juiz. Deus me livre de ir lá porque Satanás queria que o juiz fosse cancão. Essa escolha, porém, não agradou Lampião, que ficou mais irritado do que cavalo do cão. Deus me livre, deu ir lá. A CPI do inferno que suspendeu o torneio, porém a Rádio Profunda opinou para o sorteio. Já disse que na lotérica vai dar a coluna do meio. Deus me livre de ir lá. Quando fizeram o sorteio, o juiz deu birimbau. Lampião falou pra ele, eu toda a vida fui mal, apite o jogo direito se não quiser levar pau. Deus me livre de eu ir lá. Depois da Rádio Profunda, por ordem de capataz, anunciava através do locutor Barrabás, dizendo a escalação do time de Satanás. Deus me livre de ir lá. O goleiro do inferno se chama Dr. Bussu. O breque central petica, o volante é Papagu. Pra ser o quarto zagueiro, então procurando tu. Deus me livre de eu ir lá. O dublê do meio campo é o Diabo Rabichola. O ponta direita é Bimba, na esquerda é Caçarola. O armador é Cão Coxo, que é coxo, mas joga bola. Deus me livre de ir lá. Veja só a escalação do time de Lampião. Curisco, chapéu de couro, Maritaque, capitão, Sucuri e pé de quenga, Carrapato e Tiramão. Deus me livre dele lá. O campo lá no inferno parece uma tanajura. 1.000 metros de comprimento por 500 de largura. A trave é 80 metros por 70 de altura. Deus me livre de ir lá. No time de Satanás só joga quem tiver marra. Quando vão bater o pênalti, o goleiro sai da barra. Ele mesmo chuta a bola, corre e ainda agarra. Deus me livre de eu ir lá. O juiz apita nu, com a mão num bolso furado. São 18 jogadores, 9 para cada lado. E todo diabo lá assiste o jogo sentado. Deus me livre de ir lá. O campo tem 4 barras, mas só jogam 2 goleiros. Joga 5 no ataque e na defesa 2 zagueiros. E aonde o povo fica, eles chamam de puleiro. E Deus me livre de eu ir lá. Por jogarem com 10 bolas, deixa a defesa indecisa. E se um cão segurar o outro pela camisa, recebe um cartão vermelho e leva mais uma pisa? Deus me livre de lá. E tem mais outro detalhe. No time de Lampião, o jogador usa chuteira, porém não usa meião. Se fizer gol de cabeça, o juiz apita mão. Deus me livre de eu ir lá. Toda vez que sai um gol, não bate bola pro meio. Lá não tem tiro de meta, 2 toques nem escanteio. E no intervalo do jogo, eles chamam de recreio. Deus me livre de ir lá. São 2 juízes reservas que ficam de prontidão. Os trajes são diferentes pra não haver confusão. Joga um time sem camisa e o outro sem calção. Porra. Deus me livre de ir lá, cara. Lampião só joga bruto, bem na base do chinelo. Outro dia, domingo, ele disputou uma bola com o Pinguelo, fez a falta em birimbau e levou o cartão amarelo. Deus me livre de ir lá. A torcida gritou pênalti, começou a sacanagem. Lampião olhou pra ele com a cara bem selvagem e Birimbau não deu pênalti porque não teve coragem. Deus me livre de eu ir lá. Time de Lampião só ganha jogo na marra e a equipe que perder é que vai fazer a farra e os cartola assistem o jogo em cima da barra. Deus me livre de ir lá. A bola pesa 100 quilos e é de aço maciço. O jogador for expulso, leva um cacete ruliço. Caceta. E quando o jogo termina, toma um bom chá de sumiço. Ok. Deus me livre de eu ir lá. Quem torcer por Lampião entra no campo de graça. Mas pra passar na roleta, precisa ter muita raça. E lá dentro ainda ganha um picolé de cachaça. Isso é bom. Deus me livre de ir lá, lá não existe barreira e não tira o esquinado. E o quarto zagueiro lá se chama breque sentado. E quem tocar no juiz é expulso do gramado. Deus me livre de eu ir lá. Se o juiz marcar pênalti na barra de Lampião, ele manda os cangaceiros acabar a confusão e ainda vai marcar o pênalti lá na barra do cão. Deus me livre de ir lá, são 40 mil soldados armados com mosquetão. O juiz apita o jogo com uma granada na mão pra sacudir no primeiro que fizer reclamação. Deus me livre de eu ir lá, Lampião quando se zanga dá até no delegado. O jogo dura 3 dias e se o juiz tá cansado, corre para o túnel e dá o jogo por encerrado. Deus me livre de ir lá, querem adiar o jogo para o dia do juízo, porque quando chove muito, a renda dá prejuízo, pensa até em transferir o jogo para o paraíso. Deus me livre de eu ir lá, Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixa eu ir para o inferno, assisti o jogo lá. Eita, meu compadre! Eu sou uma tapa de sapato, mas agora eu sou grande e mudei de opinião, acho muito bonitinho a frente do tamanco no chão. Joga um saiado do meu coração, vocês sabem que o Água de Moringa é muito importante para mim. Eu amo esse programa de todo meu coração porque é uma janela para a divulgação da cultura nordestina. E isso não seria possível sem a ajuda e o apoio dos meus amigos, principalmente ele, o capitão Alexandre Nerdmaster, que comanda o Paranerdia, rapaz. Além do Paranerdia, que você encontra em www.paranerdia.com.br, eu quero agradecer nominalmente ao Animesfile com meu amigo Jorge, a Taverna do Bierro de Cego lá com Biel e a Prix, o RP Guaxa com Marcelo Guaxinim, o Me Julgue Podcast com a Cris e a Lica, o Podpix com aquela galera arretada, o RPG Next com meu amigo Rafael 47, o Pensador Louco com essa barba frondosa que de vez em quando desaparece, mas tem uma voz maravilhosa, o Sapo Brothers com as melhores animações infantis que eu já vi na minha vida, toda a galera lá do Podcrastinadores, obrigado GG, e o Atlas dos Crimes, rapaz, visita nossos amigos, nossos parceiros, todos os links estão na descrição do post, muito obrigado e vamos continuar o nosso programa. Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify, em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Meu compadre, pode entrar, pode sentar aí, Capitão Alexandre Nerdmaster, o dono dessa bagaça toda, o dono de tudo que tem aqui. Meu amigo, como é que está o senhor? Como é que chegou aqui na nossa água de Moringa? E por que que você veio? Foi porque eu chamei? É, eu acho que foi por isso, né? Não, eu vim pra ver Tia Di. É por causa da Tia Di que eu vim, não foi por tua causa, não. Eu quero que se lasque. Tá chovendo, ela não pode vir na chuva porque ela tá um pouquinho de idade, e se ela tossir é capaz de sair o pulmão fora. Tadinha, porra, sacanagem. Ela vai me matar se ela ouvir. Ela vai e eu ajudo ela a matar você. Meu compadre, aproveitar que chegou o cafezinho aqui, eu quero contar pra você, capitão, a vez que eu escapei quase por uma cagada de sorte de ser atropelado por um caminhão, rapaz. Olha só! Que foi a... Tu tá falando de cagada? Então não usa esse termo pra designar sorte, não. Porque esse termo, pra mim, significa sorte. Porque eu agora é que vou te contar o caos de quando uma cagada salvou minha vida. Mas não, jura. Não, peraí. Eu falei cagada porque, assim, foi uma cagada mesmo eu ter me livrado. Mas você, por causa de uma cagada real, se livrou de um problema? É isso. Salvou aí sua vida? Quer ouvir? Então, conta, meu compadre, por favor. Então vamos lá. No melhor estilo, Chicó. Tava eu, nos meus 9, 10 aninhos, 1900 e bom, não te interessa. Né, que na minha escola, eu estudei em escola pública, como todo bom moleque da década de 80, né? No Colégio Municipal Calouste Gulbenkian. Pra quem não sabe... Que nome é bonito. É bonito, né? Pra quem não sabe, quem não mora no Rio de Janeiro, é um centro cultural que fica do lado da Praça 11, perto do Sambódromo. Inclusive, é literalmente do lado do Sambódromo, tá? Aí, o que que acontece? Só que esse centro cultural tinha uma coisa engraçada nessa época da década de 80, que era um centro cultural particular, não é do governo, entendeu? E eles cediam um terço das salas do Centro Cultural para se transformar numa escola pública. Quer dizer, a escola pública funcionava em conjunto com o Centro Cultural. Só que, um pequeno detalhe, as crianças do colégio não eram permitidas entrar na parte do Centro Cultural, a não ser, obviamente, quando elas estivessem fazendo passeios culturais administrados pelo centro. Beleza? Beleza. Porque normalmente criança vai bagunçar tudo por lá, não é? Ainda mais que era uma escola de primeiro grau, né? Então só tinha moleque mesmo, pivete, né? Só tinha cãozinho, né? Aquelas capetinhas, né? Então, aí o que que acontece? Corria a boca miúda, saca? Que os banheiros da parte do Centro Cultural eram mais limpinho, mais arrumado, mais bonito, mais cheiroso que os banheiros da parte do colégio público. Aí vem a nota do capitão aqui, né? É óbvio, porra. Você pega um banheiro que é usado uma vez a cada semana e você pega um banheiro que é usado 24 horas por dia, 6 dias por semana, pra uma renca de moleque, é óbvio que o banheiro da escola é pior do que o banheiro do Centro Cultural. Porra. Mas vá. Mas aí, eu e mais uma renca, sei lá, de 5, talvez 6 moleque, a gente começou a pensar, porra, como é que devem ser os tais banheiros do Centro Cultural? Vamos lá ver tal e coisa. Aí, beleza, tá lá, 6 moleque, no melhor estilo ninja, pelo menos na cabeça deles, né? Tava tudo ninja, tudo sorrateiro, né? Escondido nas sombras, fazendo silêncio, só na cabeça deles. Que já tá tudo... Eu não lembro nessa época que, porra, é tempo pra caralho atrás, né? Mas não devíamos estar tão silenciosos assim também, não. Mas vamos lá, aí a gente tá lá, pé ante pé, entrando na parte do centro cultural, tal e coisa, e aí a gente se enfia no primeiro banheiro que vimos pela frente. E realmente, cara, o banheiro era um brinco. A louça não tava toda cagada, o banheiro tava todo bonitinho, as privadas tinham tampa... não sei por que as privadas do colégio não tinham tampa. Não sei por quê. Mas vamos lá. E... Talvez porque as pessoas arrancavam elas logo nos primeiros dias de aula? Talvez. Capaz, né? Não fui eu. Não fui eu, tá? Mas tá aí bom. Eu pergunto pra você, OJ, o que que meia dúzia de moleques encapetados fazem ao achar um banheiro limpo e cheirando a pinho? Com certeza, eles vão entrar, vão utilizar, vão deixar tudo limpinho, passar um pano no chão e vão sair como entraram, né? Com certeza não. Imaginei. Os moleque, e eu incluso, tá? Eu não tô me desmerecendo da conversa, tá? Mas os moleque começaram a tocar o zaralho, entendeu? Começaram a fazer a festa do bunda lelê. Eu acho que algum outro esfregou a bunda na parede mesmo. Eu tô quase com essa lembrança fixa na memória também. Teve guerra de papel higiênico molhado jogado uns nos outros? Alguns molhados não com água. Jesus, né? Que nojo! Moleque, né? Fazer o quê, né? Aí, por acaso, nessa hora, eu estava lá no meio do furdunço, como dizem aqui nessas terras, e me deu a vontade de usar o banheiro para a real finalidade que o banheiro foi criado, né? Então, entrei-me eu num dos reservados e comecei... Sozinho? Sim, por isso que se chama reservado. Então, reservado, às vezes a gente vai junto com alguma pessoa. Não. Se você vai, é problema teu e da pessoa que vai contigo. Ou das pessoas, né? Aí é mais problema teu e das pessoas que vão contigo. Tá? Mas tô eu sozinho no reservado, né? E começando a fazer a minha obra, no sentido fecal. Né, no sentido fecal da conversa. Fui obrar, claro, estava obrando ali, fazendo a minha obra. Estava obrando, com certeza. Cara, isso me lembra a minha infância. Minha mãe não queria... Minha mãe odiava que a gente falasse que era cocô, que era cagar. Era pra fazer a obra, era pra obrar. Obrar, estava obrando, com certeza, estava lá obrando. Aí, Niki, eu estava lá obrando... Me bate na porta, ou melhor me dizendo, me arromba a porta do banheiro. Nossa, me arromba? A porta Jesus, do banheiro. Tá bem, a porta do banheiro. Oh. A porta meu Deus, do... Cala a boca, desgraça. A porta do banheiro. Fidkenga. Adentra banheiro, adentro o zelador do colégio, o seu Quincas. Só pra vocês terem... Não, só pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês já viram os filmes do Harry Potter. Saca aquele zelador trouxa do filme do Harry Potter, que tem a gata, que é chato pra caralho e só quer ver o mal das crianças? Então, seu Quincas era assim, tá? Seu Quincas era assim. Aí, seu Quincas, no alto da sua sabedoria, educação e garbo e elegância, abriu, chegou, olhou pra molecada e falou... Bando de filhos da puta! O que vocês estão fazendo aqui, moleques do demônio? O homem entrou bravo. Meu Deus! Mas o homem entrou bravo que ia até fazer a felicidade da mulher do padeiro. Se tão bravo que ele tava, tá? Mas aí, beleza, tô eu lá dentro ainda, no reservado, obrando. E quando eu ouvi essa maviosa e simpática voz de seu Quincas, né? Meu orifício anal parou de obrar. Ou seja, mas assim, eu, pelo susto, ele deveria soltar até as tripas, né? Não, ele ficou tão fechado que não passava nem o Wi-Fi. E olha que o Wi-Fi não existia na época. né? Mas aí, beleza, tô eu lá, assustado pelo grito de seu Quincas, né? Então, me acocorei na privada. Imagina a cena, que beleza, eu ainda de calça riada, acocorado em cima da privada. Devia estar uma cena, ó, linda de Deus, né? E aí, seu Quinca, dando escurraço, dando um esporro geral na molecada, pegou os 5, 6 moleques que estavam lá sem ser eu, levou pra fora, ainda deu uma olhada pra ver se de repente tinha mais alguém. Eu dei sorte que ele não tentou abrir porta por porta pra saber se tinha gente dentro dos reservados. Essa foi a minha sorte, né? Essa foi a minha cagada. Ai, meu Deus! Mas aí... Na ducha, né? Aí o Quincas levou os moleques pra fora e eu fiquei esperando. Fiquei lá, calcarado, quietinho. Meu coração batendo, cara, mas batendo parecido aqueles bate-estaque industrial de fazer fundação de prédio. Então, parecia que eu tava com a bateria da escola de samba no peito, né? Aí tô lá... Tu corresse um perigo duplo, né? Porque tu tava tão assustado que fazia perigo o coração bater demais ou parar de bater, né? É, também. Acho que foi daí que começou meus problemas cardíacos. Né? Mas, aí o que que, que acontece? Tô eu lá esperando. Pra mim, eu tô há horas e horas esperando. Na verdade, não passaram nem 5 minutos. Porque sabe que o tempo meio que muda a percepção do tempo quando tu tá na força do cagaço, né? Aí estica, né? Dilata. Nossa, dilata. Não, como tava dilatado. Aí tô eu lá esperando, o que pra mim foi quase uma hora inteira, e não deve ter passado nem 5 minutos. Silêncio, não tava mais nada, não se ouvia mais os moleques chorando com o seu Quincas levando eles, né? Então tá, me limpei. Ou quase, né? Porque do jeito que fechou, ele saiu até limpinho, sequinho, né? Então eu quase nem precisei de papel pra limpar, mas me limpei lá, me vesti, tal e coisa, dei umas piadas, aquelas piadinhas de porta que parece que tu tá crente que ninguém tá vendo, saca? Aí tô eu lá, olhando assim, olhei pra lá, olhei pra cá, não tinha mais ninguém, então pá, peguei. Saí correndo, consegui sair do centro cultural e me livrei. Fui o único que não pegou suspensão dessa merda. Tadá! Dessa merda? Literalmente. Puta que pariu! Meu compadre, mas que negócio incrível! E quanto tempo... Até tu superar esse trauma e voltar a cagar, a voltar a fazer obra livremente. Cara, eu não sei, mas eu saí de lá com vontade de contar pra meio mundo o que é que tinha acontecido. Ó, e se organizar direitinho, dá pra escrever um livro. Né? Meu compadre capitão Alexandre Nerdmaster, eu iria encerrar agora, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra MCs. Faça. Eu gostaria... de saber por que e como você criou essa casa que abriga tanto o Paranerdia quanto Água de Moringa e vários outros programas ao longo desses anos todos. Por que e como surgiu o Paranerdia? Cara, o porquê e o como é engraçado realmente, porque o que que acontece? Eu sou cria do podcast brasileiro na geração Nerdcast, né? Então... nem todos, que tem gente mais antiga que assistia coisas da época do Cris Dias. Isso é mais antigo do que o Nerdcast, acredite se quiser. Mas aí, o que que tá? Tô eu lá assistindo o Nerdcast e sentindo aquela coceirinha de quero fazer o meu também, né? Aí, de repente, não sei se você conhece, tem um blog famoso chamado Blog do JC, que fala sobre filmes, claro. DVDs, Blu-rays, coleções e outras coisas do gênero. Eu, durante muito tempo, fui colaborador desse blog, escrevia lá. Tem muitos textos meus lá, inclusive, que eu pedi para o JC não apagar os meus textos lá. Então, se você procurar Nerdmaster no blog do JC, tu ainda encontra. E o JC, numa determinada época, resolveu fazer um podcast chamado de JCast. E aí, adivinha quem se autoconvidou-se a si mesmo para participar de praticamente todos os JCasts já gravados? Né? Eu imagino que tenha sido a sua mercê. Mas a vossa mercê, também conhecido como ele, o ponto de referência. Nef de Kenga. Mas então, eu entrei para a equipe do JC na parte do podcast também, gravamos vários. Teve um, inclusive, que fui eu que capitaneei, porque o Jota, a conexão dele caiu uns minutos antes de começar a gravação, e eu falei, não, chá comigo, vamos lá, mete bronca, eu que faço. Então pronto, foi. Aí, o bichinho que já tava coçando atrás da orelha, coçou mais ainda, resolvi, então tá, vou fazer o meu próprio podcast com jogos e prostitutas, só que sem jogos e nem prostitutas. Não sei por quê. Né, porque eu deixo isso pra você, filho de Kenga. Ui! Aí surgiu... Em maio de 2010, é por aí, maio de 2010, episódio 1, o que é ser nerd, não, eu não recomendo que vocês ouçam, não. Mas eu ouvi algumas vezes. Não, não, eu gravei sozinho, no quarto, com equipamento de segunda, tá, foi uma merda de gravação, mas era o que tinha pra hoje. Tá? Aí, papo vai, papo vem. Começou a fazer o Paranerdia com certa frequência, né? Com certa periodicidade, tal e coisa. Aí surgiram os agregados. Primeiramente, se eu não me engano, foi o Cuidado com a Grama Alta, do meu querido amigo Gabriel Webler, que não é mais da equipe, mas ele ainda é no meu coração. É, depois veio o Vitor Hugo Mota, aí apareceu a Agência Transmídia, os comentadores também, aí surgiu a praga da minha vida, né? a primeira praga da minha vida, que se chama Wallace Coalace, o Hunter, né? Com a porra do Hunter Cash dele, que tá assim, ouvintes, é semestral essa merda, o filho da uma puta... Me grava uma vez por ano, filha de uma puta, e ainda fala, né, é que eu tô ocupado, não dá mais tempo, ó, tomar no meio doido do cu, né? Aí ele inventou também um manga aqui, que era um de falar de quadrinhos, gravou 4 episódios, depois nunca mais gravou porra nenhuma, é um filho da puta, né? Aí veio a minha segunda praga na vida, como se eu já não tivesse bem servido de praga, né? Aí me aparece na porta lá do Paranerd um cabeçudinho, né? Cabeçudinho, careca, fazedor de boas cachaça, né? Aí, eu tô tão tristinho, eu queria botar minha água de moringa pra rodar, mas não tem onde pôr. Tá enjeitado, entra aí, pronto. Então, curtiça essa porra desse meu podcast. Fazer o quê? Tô aceitando quanto que é enjeitado na internet. Enjeitado. Já chega mais uns 30 aí, viu? Né? Enjeitar, você pelo menos grava melhor do que o Wallace, né? Pelo menos com certa periodicidade. Mais do que o Wallace. Não, mas qualquer pessoa grava com mais do que o Wallace. Até o Papai Noel aparece. Não, até o Papai Noel aparece pra gente mais vezes do que o Wallace. Qual é o Papai Noel do Papai Noel? É o filho da puta mesmo. E o quê? Não continua, porra. Já acabou, entrou você e agora estamos aqui, ué. O que mais você quer que eu fale? Ah, tá. Ok. Aconteceu alguma coisa no Paranerd depois que você entrou que eu não tô sabendo? Não sei, o Paranerd é seu. Ué, porra. Jorge, blooper. Não! E o quê? Pois bem. Caralho. Pera um pouquinho. Desculpa, Jorge. Foda-se, Jorge. Moisés! Não consegue, né? Pois bem, Jagunçaiada. Meu capitão. Meu senhorio, eu sei que eu tô com o aluguel atrasado, mas eu prometo que antes de completar 14 meses eu vou pagar o aluguel, certo? Eu quero te agradecer por vir aqui e inaugurar o primeiro Água de Moringa com um convidado. E Pois bem, jagunçaiada do meu coração, chegamos a mais um final de um Água de Moringa. Por que isso? Porque acabou de chegar aqui o meu cuscuz com leite, meu café quentinho, uma bolacha creme crack com manteiga de garrafa por cima. Então, eu vou ficando por aqui. E tchau e benção. Fala tchau e benção, Nerdmaster. Tchau e benção, Nerdmaster. Off de... Oi. Foi o que ele pediu pra falar, não foi? E o pior é que o cara nem oferece a porra. Chega todas as comidas aqui, o cara nem oferece. É um cretino mesmo, vai. A comida é minha, né? Tudo que produz é tua. E tchau e benção. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br. I don't know why, all I know is something's wrong.